Paulo, Web 5827.4, por estiver questionamento. Web 5827 autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, 5827. Autorizado, EDS aqui vem, provou 604. Tô 604, autorizado. Procedimento, reporte estabilizado, localizador. Autorizado, procedimento, vai estar estabilizado no localizador da 604. Número 3340, pode ser 60. Vem para o controle? Gol no 3340, agora vai para o 360. Gente, gol no 3, agora está feito para o centro, Recife. Valeu. Salvador, boa noite, 3858, vai passar o 1858, na chegada Mari, vista para o 050. 050, chegada Mari, para 3858. Gol 1613, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 3868, obrigado. Web 6748, inicie redução para 1909. Web 6748, seguirá o tráfego à frente, a 8 milhas, é um Boeing 738, será o número 2 na próxima. 48. Solo Web 5827 com 186 a bordo, 3:45 alternando Guarulhos para táxi. Web 5827, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1.05, bom gol. 1.05, Índia Alfa, ponto de espera da 10, 18.95, bom trabalho, até a próxima, 527. Pronome 641, perto de aproximação final, chame Torre, pronome 2.95. 2.95, boa, pronome 604. Bom pouso. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, pronome 604. 604, qual é a porta externa que tem embaixo travada? Para externa, baixada travada, economia 0. Salvador, M5827, ponto espera do 1-0. Já foi uma mini meia do externo, da Gol, além da cota de imediato, separada? Afirmativo, M5827. Autorizado imediato, 120 por 10. 120 por 10, 5-7. I-5218, a sua identificação na chegada da Mari, no ideal para descida, desça para o 060. Sai, descida, descida, descida para o 060, no momento, 2 de Mari. Boa direto, estado, está presente? I-5218, mantém a Mari, será o número 3 na aproximação. Visando agora 190-060, 2 de Mari. No bloqueio de externo, baixado e travado. Se aproximação, informaria pista livre, objeto agora iniciando a corrida. Guarda agora na 604. Que André? Sim. O vento no 30 graus com 10, pouso autorizado. Pouso autorizado, agora na minha 04. Baixada travada, confere. Confere, baixada travada. Web 5827, decolado agora, R24, controle 208, bom voo. Boa noite, obrigado. Controle, boa noite, Web 5827. Web 5827, contato radar, sou para o 360, saída da AEL, Leda Bridge. 360, passa para a Leda? Após 2000 pés, é autorizada para a Leda. Ok, Leda 2000, Web 5827. Web 6748, estabilizado? Localizador aguardando o Grand Slope. A gente vai completar a aproximação final e chamar a torre na frequência 198.95. 198.95, vai chamar o 6748, obrigado. 58, agora é o número na aproximação, velocidade é critério. Desça para 4000 pés, o ajuste no 0 no 4. Gente, descida para 4000 pés, 3.8.5. Salvador, Web 76748. 6748, quando aproximação, informa de pista livre. Já tem uma nossa autorização para aqui, aqui. 604, bem-vindo, 2.6, direita, 21.9, só livrar. Vira direita, só na 219, boa, dona 60. O 6748, pode efetuar um 360 aqui, senhor nacional, para perder a altura. Confirmando, deixando seria Campinas? Afirmo, Campinas no 340. Fala, Salvador, boa noite, bom nome 04, da direita. Bom nome 04, táxi Alfa Juliette 02 ao portão. Alfa Juliette para o 02, táxi bom nome 04. O azul 4071, só um instante, eu vou checar com o centro Recife. A última informação que nós tivemos seria que Campinas ainda, as decolagens ainda estariam suspensas devido ao acidente na pista que ocorreu, ok? Até as 0100 Zulu ainda. Só um instante, eu vou checar com a mesma e já chamo, ok? Lá já abriu, nós inclusive a natureza entrou lá, Campinas. Por isso, acho que falta só fazer uma atualização de nossa, talvez. Tem mais, só um instante, eu vou checar com o centro, ok? Tudo bem, obrigado. 8 ao terminar, check 3. Aqui está baixado, travado já. Gente, completa então, ao 360, aproximando, pista livre, pouso autorizado, 120 com 10. Aqui o pouso autorizado para o 6748. Afirmativo, 120 graus com 10 nós. Está livre o pouso para o 6748. Com 218. 5218 vai cortar na chegada e será o número 2, aguarde autorização. Pode manter a velocidade, tráfego do teu pretexto a 2 milhas. Desça para 2 mil pés, o ajuste é 0195. Autorizado o procedimento, reporte localizador. Paciente 2 mil pés, 1015, autorizado ILS. Reportará no localizador, que é 748, bem-vindo, solas 30, direita, 121.9, sola livre. 219, por favor. Web 5827, agora com o centro Recife, na frequência 133.25. Boa noite, bom. Web 6748, livrou. Web 6748, táxi via Alfa, Juliette 05, portão. Via Alfa, Juliette 05, 6748. E 5218, desça para 2 mil pés, o ajuste 10115, autorizado o procedimento, seguirá um Airbus 320. Seguirá um Airbus, descendo para 2 mil pés com 1530, 5218. Nós estamos tocando com 3, pelo dia que eles fizeram um delay, mas no entanto nós já estamos prontos aqui para fechar a porta e iniciar o voo. Até que tiver autorização, nós estamos para a porta. Mais 8 minutinhos para a cópia, ok? Prepare a saída da Eulia da Bridge aguardando o azul 4071. Até a estimada de 40, obrigado. Salvador, voo 182, nós. Informação Galeão, 889, informação Whisky, Galeão, autorizado nível 360. Da cola da 10 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5451 no transponder. Autorizado então para o Galeão 360, saída da El, Linda, Pris, e controle 10. Controle 1208, e o transponder 5451. Salvador, boa noite, TAM 3858. 3858, boa noite, check-trem, pouso autorizado, vento 130 com 10. Livre pouso da 10, baixar travado, 3858. Manda pro 6748, alguém 5 mesmo? Afirmo, 05, 6748. Ah, ok. Jet 6748, aguardando o balizador. Ah, já apareceu aqui, obrigado. Dois no oito, complete a aproximação final, chame torre na frequência 1.8.95. Oi, Salvador, muito boa noite. O 352 no oito da FUELE. 52 no oito, cuidado da aproximação, número 2 da quarta especialista. Bem-vindo, solo agora 36, direita 21.9, solo livre. 219, grato. Tip check 10. Encontrei embaixo checado. Trip 5218, o vento no momento de 1.20 graus com 9.9, ajuste 1.0. 1.5, pista livre para a autoridade. Eita, livre pouso, trip 5.2.8. Noite, tá, 3.8.5.8. Tá, 3.8.5.8, boa noite, táxi V Alfa, Kilo, pátio 3, atentou o sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3. Ah, sim, a gente tá 3858. 3858, onde está a posição? 3858-07 seria a posição. Já visto o balizador, confirma. Negativo ainda. Vamos prosseguir para 07. Agora sim, visual. Obrigado. Fala agora aos 40, ao levar à direita, 21.9, só ao levar, bem-vindo. 21.9, bora aqui. O mesmo ainda não possui, é só um instantinho pra gente ler. Salve Salvador, boa noite, 35218, lembrando. 35218, boa noite, táxi via Alfa Juliette, remota 13, parte principal. Alfa Juliette, remota 13, 35218. Pinas, autorizado nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso Luno 6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5456 no transpondo. Privado Campinas, nível 360. Levar a pista no 0, para a direita, para a El, Leda, Bride, Santo do Zulu, no meia, e prossegue de rápido plano. Transpondo é 5456, a saída é 71-20-8, sem informação risco, posição 1, e solicito por espectro. Azul 4071 correto, portão 1 autorizado para espectro, reporta, tá? Autorizado para espectro, tá? Autorizado para espectro.